frente nasceu uma vontade que não se satisfaz. Perder perigo na mente dos boçais. Corri pro quarto, senti a luz, olhei no espelho, meu tava lá. Ainda bem que eu não tô na TV, senão ia ter que cortar o sexo. Aprende por aí que nem eu aprendi. Tão distorcido que é uma sorte eu não ser pervertido. Voltei pra sala, vou ver o jornal. Quem sabe me deixam ver a situação geral. Eleição, inflação, corrupção. Como tem ladrão e assassino e terrorista.